lugar de festa. Eu já posso ouvir o som que vem do céu. O melhor tempo já chegou. Tempo de milagres, tempo de festa, de festa. Posso crer que o tempo de Deus é pra mim, pra você. Não vou duvidar, eu já posso crer que o tempo de Deus é pra mim, pra e pra você. Este é o dia que o Senhor já fez. Aplauda o Senhor mesmo essa noite. Só Jesus é digno de glória.